moda antiga. Ainda tenho em meus olhos tua imagem. Viver perto de ti é o meu desejo. Se estou dormindo é sempre sonhando contigo. Quando acordado sinto falta dos teus beijos. Ninguém esquece o primeiro amor. Eu sei que eu nunca mais te esquecerei. Por ti ainda resta minha esperança. Eu juro que aqui te esperarei. Volta, que as minhas noites são tão frias. Tua cadeira está vazia. É aqui o teu lugar. Volta com todo amor, todo carinho. Quero agora te entregar. Portal do Arrocha. Ainda tenho em meus olhos tua imagem. Viver perto de ti é o meu desejo. Se estou dormindo é sempre sonhando contigo. Quando acordado sinto falta dos teus beijos. Ninguém esquece o primeiro amor. Eu sei que eu nunca mais te esquecerei. Por ti ainda resta minha esperança. Eu juro que aqui te esperarei. Volta, que as minhas noites são tão frias. Tua cadeira está vazia. É aqui o teu lugar. Volta, com todo amor, todo carinho. Tenho em mim amor. Quero agora